Oxente. Tá certo. Boca do dia, boca do mundo, boca desdentada. Boca da noite, boca de túnel, boca de estrada. Boca que traga intriga, fala tudo e não diz nada. Boca seca, boca de sertão, boca molhada. Boca do Acre, boca do papuco, boca pintada. Boca quente, boca do buraco, boca de safra. Boca de 09, boca pio, boca de sapo. Boca que cala, boca de bala, boca que bate papo. Boca de porco, boca do inferno, boca do dragão. Boca que erra, boca que acerta e que pede perdão. Boca de cena, boca de sogra, boca de fogão. Boca livre, boca fria, boca do alçapão. Boca da mãe, boca do pai, boca do tio, tio. Boca da onça, boca da mata, boca do rio, rio. Boca da velha, de silicone, boca da grota. Boca de siri, boca do mar, boca da toca. Boca do lixo, boca de branco, boca de preto. Boca de fumo, boca sem rumo, boca de gueto. Boca da rua, boca da lua, boca de sino. Boca do morro, boca de socorro, boca de menino. Boca que come, que consome, parada incerta. Boca de beco, boca de bobo, boca aberta. Boca de poço, boca de homem, boca de moça. Boca fechada, em boca calada não entra mosca. Boca de lata, boca de sulapa, boca de desejo. Boca que baba, boca de barba, boca de beijo. Boca de luna, boca de batom, boca de fome. Boca de espera, boca do povo, boca do trombone. Boca de gangue, boca da massa, boca do âmago. Boca de barro, boca de tanque, boca do estômago. Boca da sorte, boca da área, boca de jogo. Boca do caixa, boca do...